estiver aqui em acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama nada. Posto Salvador é o Gol 8197, formação Bravo 380 Guarulhos. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirma. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direito, controle 120, decimal 8, aciona 5176, coteja. 0360 para Guarulhos, Upper Zulu no meia, decola da Euleda Bridge, aciona 5176, controle 208, Gol 1897. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar o 1897. Patrick, cruzeiro, pronto para o táxi. 116 a bordo, 2h50, Recife. Tipo 116 a bordo, altímetro no 097, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Índia Alfa, reporta pronto, 3520. Tá 3520, a linha decola da 10, vento no 20 graus, coito nas. A linha decola da 3520. Torre Salvador, TAM 3399, informação Bravo. Qual é a autorização para Guarulhos no Gate 8? Bom dia. Bom dia, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, aguardando cópia. 3399. Torre Gol 1897 para pushback acionamento, portão 5. Autorizado, chama para o táxi. Chama táxi 1897. Decolado 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Então 3399, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 3399. Alfa autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5403, coteja. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. 5403 no transponder e o controle 120, decimal 8. 3399. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Chama pronto para pushback e sonamento, 3399. Torre Salvador, tá Mike Yankee Juliette. Eu cito autorização para reboque da posição remota 13 para o Finger 1. Autorizado, reparte através do portão 612. Não, é posição 1, Finger 1. Gente, está autorizado o início do reboque. Quando estiver no através do portão 612, reporte. Positivo, tomarei. Arzaki, 1817 com 132 a bordo, 355 de autonomia de oferta na Galeão. Gente, 138 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, chama ponto pronto, ponto espera, 1817. Yankee Juliette, autorizado até o portão 1, reporte ao término do reboque. Gente, Yankee Juliette, autorizado até o portão 1, reporte ao término. Tan 3520, chama Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, Tan 3520, obrigado, bom dia, bom trabalho, xerife. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Fox. Bom dia, Whisky Juliette Fox, prossiga. Whisky Juliette Fox no pátio 3, solicita autorização de reboque até o pátio principal, box número 04. Autorizado, chama para ingresso o pátio principal. Iniciando, chamará para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Fox. Volta, espera pronto, boa noite na 7. Boa noite no 7, a linha decola da 10, ventuno 10 graus, com o 2 nós. A linha decola da 10, gol 1897. Salvador 3399, portão 8, pushback funcionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi 3399. No 7, decolado aos 39, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Gol 1817, decola, saída da EL. Gol 1817, contato radar, decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da EL, Leda Bridge. 360, da EL, Leda Bridge, 1817. 4 horas, avião pronto para cá. Confirma 135 a bordo. 135, avião. Sente altímetro no 0 no 7, táxi via pátio, reporte através do portão 612. No 0 no 7, táxi via pátio, vai reportar através do 612, 3399. Através do 3399. 3399, segue via India Alpha, atento a aeronaves parando nos portões 1 e 4, reporte pronto, ponto espera. India Alpha, atento, vai reportar pronto no ponto de espera, 3399. Fox, após o Airbus da TAM, segue para o portão 4, reporte ao término. Ok, ciente. Após a passagem do TAM, reiniciarei o reboque até o portão 4 e eu reportarei para o término. Whisky, Juliette, Fox. Oi, bom dia, objeto Whisky, Juliette Mike. Prossiga. Juliette Mike se encontra no pátio 3, solicita autorização, reboque para o pátio principal, portão 05. Do chão para ingresso, pátio principal. Gente, é importante. Corre, tá mais 500 de viagem, parqueado, posição 1, obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre. Voo 18 no 7, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, 13325. Cotejamento correto, gol no 8 no 7. Seguinte no 8 no 7. Whisky Juliette Mike, autorizado até o portão 5, reparte ao término. Cliente, autorizado até o portão, reportaria o término.